vaqueiro, das vaqueiras. Minha rapaziada, meu povo, é o vaqueiro cantador. Amanheceu, o céu está cinzento, no meu rosto o vento sopra sem parar. Um gato leiteiro pro curral já vem, deixei o meu bem na cama me esperar. Eu sou vaqueiro, é uma profissão, tenho um malazão e um cachorro de gado. Não tenho diploma, nem falo inglês, até meu português é rudimentar. Tenho uma prenda, filha, companheira, mulher de fibra verdadeira, mãe dona do lar. É meu braço forte, minha flor de lis, sou seu aprendiz na arte de amar. Final de semana vai ter cavalgada, cantoria e mulherada não pode faltar. Abre a porteira, eu sou campeão, eu e meu alazão em primeiro lugar. Deixei o meu bem na cama me esperar. Eu sou vaqueiro, amo a profissão, tenho um malazão e um cachorro ligado. Não tenho diploma, nem falo inglês, até meu português é rudimentar.